é doma de vidro, eu tenho um sentimento, eu tenho um compromisso. O meu sangue não é de barato, é por isso que ferve. A esse sistema vem e me serve mais uma dose de ódio. Não, não quero ficar sóbrio nessa situação. Quero tomar um porre de indignação. Eu tô contrito no povo que tudo pode. Eu sou mascote da esperança, sou a chama, o holofote que ilumina qualquer quebrado e clima de guerra. Sem dublê, pois mesmo se eu morrer, eu vou estar vivo pra ver Playboy passando sebo nas canelas. O jardim do Éden é construído aqui mesmo na terra. Eu sei que choca, eu sei que incomoda, mas a vida é tipo um som, então não perca a nota. Dó, ré, mi, fá, sol, lá se for pra transformar. Gíria vermelha é um, dois pra abalar. Eu não vou ficar de forma alguma jogando milho aos pombos nas praças, nas ruas. Eu não vou ficar em meio à guerra orando na janela se o milagre não se opera na capela da favela ou na cela à luz de vela, dormindo com as feras. Há mais de 12 mil anos que os manos esperam a volta do Messias. O Salvador, o Redentor, a profecia não se cumpriu. Brasil é muita treta, jardim do Éden, as avessas, cadela, anuncia o rei. Lá vem o canil, europeu, norte-americano, propagando o mal, tudo privatizando. Os políticos brasileiros deixaram a nação de pernas abertas. Tio Sam, aproveita a brecha, cula dentro o seu maldito esperma, que gera pobreza, fome, miséria, que gera sem teto, sem emprego, sem terra. É por isso que eu não acredito em exército de um homem só. Redentor do meu povo será o meu povo só. Em dó menor, o mal maior. Pastor cheio de dinheiro iludindo o povo brasileiro a ficar trancado em quatro paredes orando o tempo inteiro. Enquanto em frente ao meu barraco lá vai seguindo mais um enterro de mais um parceiro que levou um teco. Soldado de chumba, mano, eu falo sério. Pois enquanto você ora, a miséria bate na sua porta. Mano, se liga, Jesus nunca foi escravo de sinagogas. Eu não vou ficar de forma alguma jogando milho aos pombos nas praças, nas ruas. Eu não vou ficar em meio à guerra orando na janela se o milagre não se opera na capela da favela ou na cela à luz de vela, dormindo com as feras. Historicamente a religião tem servido aos interesses burgueses. Lutero foi conivente com o massacre de mais de 100 mil camponeses. A escravização do meu povo também teve a bênção do Papa, Hitler, Mussolini e o golpe militar de 64. Você tá lembrado da marcha? O resultado foi sangue, sofrimento e lágrimas. Quantos inocentes na Idade Média não foram queimados vivos? Quantos comunistas pela igreja não foram taxados de anticristo? Ora, não é Deus que defende a igualdade dos seres humanos? Não foi por isso que seu filho unigênito foi crucificado pelo Império Romano? Eu vejo o passado enraizado no presente. E no Congresso, quantos deputados evangélicos não apoiam o presidente? Sem a reencarnação daquele que na mão carrega o tridente, evidentemente. Você quer seguir sua crença, siga. Reúna o povo escolhido e prossiga. Vai em frente, adiante, esqueça a missa, se levante. Pois não adianta só ficar falando que Deus é 10, Deus é grande, tem que fazer por onde. A redenção do povo pobre não tá no céu, nem na palavra do monge, nem de longe. Aqui gira vermelho, espectro do gueto, pra insurreição, destruição do cativeiro. É nisso que eu creio.